Colossenses 2:7. Yeah. Radical até o osso, nego. Eu não tô nem aí se isso te incomoda. É Deus é que importa. Radical até o osso. Pecado de justiça, radical, segue a Bíblia, não se.